Povoamento da Terra, Adão. Perguntas 50 e 51. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único, a povoar a Terra. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4 mil anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que em diversas épocas abalaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época assinalada pela existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo.